mais 16. Menino duvidoso, próximo é a sua vez. Virar o barquinho na maré da lei. Rumo uma ilha distante, se voltará. E saindo os, entram mais 16. Menino duvidoso, próximo é a sua vez. Virar o barqueiro na maré da lei. Rumo uma ilha distante, se voltará. Lucidez não ocorre sem conflito. Memórias do subsolo, pensamentos irrestritos. É matéria ter atrito, indesligável aflito. Homem preto é quase frito, gosto de alocar em vilão. Perdendo a fé na arte que eu mesmo produzo. Rap de suposto adulto, a cérebros em redenção. Prolixo e confuso, gestão de drogas de abuso. Solitude me lambuzo, atitudes de vilão. Invisto ações ocultas, muito poucos me conhecem. Tempo escasso se oferece, neblina em bifurcação. Vou entender os pesos, todo o sentimento preso, de onde surgem os desprezos, meta de controle e ação. Propor sem prepotências nos sentidos da latência. Abaixar muito a cabeça impede planificação. Inseguros expõem corpos, gozos pela sedução. Vidas e seus anticorpos, o concreto na ilusão. De onde vem disposição, amor nunca vai ser posse. Os empíricos são goles, vai pro ralo de gestão. Distopia em terapia, sucumbir em próprio interno. Nos infernos mais enfermos pra termos o ser noção. Onde de rédeas e mechas, culpe sensibilidade na responsabilidade do que cabe e do que não. Tempestade sem trovão, abusos em relação. Onde tem esculachado, sabemos a cor e o tom. A mina mais gostosa do baile me controlava. Pegava meu celular e catava vacilação. Quando não encontrava nada, ou mantinha o status quo. O pior, então chorava sempre na compreensão. Valeu. Tu mente acusadora se imagina que yo tengo un amor en cada esquina, que yo soy un Don Juan, rey del amor.